Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Nós na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva. É, ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida, e algum trocado pra dar garantia. É, e ser artista no nosso convívio, pelo inferno e céu de todo dia, pra poesia que a gente não vive, transformar o tédio em melodia. É, ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida, e algum veneno anti-monotonia. Te alcança em cheio o mel e a ferida, e o corpo inteiro feito um furacão, boca, nuca, mão, e a tua mente não. Ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida, e algum remédio que me dê alegria.